famoso Dubando. Maravilha, é o Dubando do Brasil. A gente está aqui com a Tatiana Kovic e o Marco Oliva, que parece que vão fazer um show hoje aqui no Fórum Social Temático 2012, em Porto Alegre. Exato. Vieram direto, Floripa. Direto de Floripa para cá. Maravilha. Cá vai ser hoje à noite aqui no terraço do gasômetro. No terraço do gasômetro. Lindíssimo, tem um visual que a gente pensei que era o Rio Guaíba, não é rio. Isso aqui não é um rio, é um estuário. Como é que chama? Um estuário. Olha que maravilha. São vários rios que desaguam no tal Rio Guaíba. E a que horas vai começar o show de vocês? O nosso show é às 9 horas, porque, mas tem, a partir de agora já está rolando lá em cima, que tem um monte de banda de vários lugares do Brasil, está bem legal. E o repertório de hoje, dá para adiantar alguma coisa? A intenção da gente é colocar o repertório do nosso penúltimo disco, né? Já que estamos lançando um agora dia 15 de fevereiro, mais novo, e a gente vai trazer o repertório do penúltimo disco, que para nós chama Bendita Companhia, que bom. E que é um disco muito legal porque reúne 35 artistas entre Santa Catarina e o Rio Grande do Norte. Nós passamos um ano e meio viajando, pesquisando ritmos brasileiros e convocando artistas, poetas, cantores, intérpretes que tivessem interesse em compor em parceria, fazer alguma parceria com a gente. E o resultado desse trabalho está nesse disco. Maravilha. Qual é o nome do disco mesmo? Bendita Companhia. Bendita Companhia. Isso. E diz uma coisa, a gente já consegue baixar esse conteúdo livre de copyright? Com certeza. MPB na veia. Na música veia. Para baixar. Música para baixar. Maravilha. E o disco inteirinho com capa no sonoraparceria.com.br/Bendita Companhia. sonoraparceria.com.br/Bendita Companhia. Aí lá você baixa o disco. Marco, Tatiana, todo. Vocês podem dar uma palhinha pra gente então? Já, agora. Então maravilha, e crua. Vamos nessa. Passe um litro de leite. Passe um meu também. Uns graminhas de pão. Passe um meu também. Passe aquele agrião, só não passe o cartão. Podem acreditar, periga não dá. Diz que deu, diz que deu, dará. Diz que deu, diz que deu, diz que deu, dará. Passe o cheque, voltou, o cachê não caiu. Luz da sala queimou, está fazendo frio. Sem você, meu amor, fica tudo vazio. Pode acreditar. Diz que Deus dará. Diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará. Diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará. Mas passe um litro de leite. Passe o meu também. Uns graminhas de pão. Passe o meu também. Passe aquele agrião, só não passe o cartão. Podem acreditar, periga não dá. Diz que deu, diz que deu, dará. Diz que deu, diz que deu, diz que deu, dará. Passa um cheque e voltou, o cachê não caiu. Luz da sala queimou, está fazendo frio. Sem você, meu amor, fica tudo vazio. Pode acreditar, diz que Deus dará. Diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará. Diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará. Alô, Deus? Deus? Deus? Deus? Alô? Deus. Alô, Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Deus? Milton Santos diz que há três mundos em um só. Um, o mundo das fábulas, o mundo da fantasia. Outro, o mundo na real. O mundo estampado nas páginas dos jornais. O mundo da periferia das grandes cidades. O mundo da perversidade. E outro, o mundo como ele poderia ser. Diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará. Diz que deu, diz que deu, diz que Deus dará. Os cegos, os pregos mataram Jesus. Os pregos, os cegos. egos, os pregos, os egos mataram Jesus. Os egos, os pregos, os egos mataram Jesus. Goodbye, God. Maravilha, maravilha. Então hoje quem estiver aqui pela usina do gasômetro pode passar. Pode chegar. Pode chegar. Tá, Tatiana, Marco Lima. Aproveita, passa aqui nesse que é temático. Lindo. Hoje o lance é temático. Temático, é. Maravilha. Busão, muito obrigado. Busão, valeu, obrigado. Obrigadão, dale, Busão Hacker. Uhul! É o grande estúdio.